mas nesta noite, na frieza de um riso pintado, na certeza de um sonho acabado, é o circo de novo. Nós vivemos debaixo do pano, entre espadas e rodas de fogo, entre luzes e a dança das cores. Onde estão os atores? Pede a banda pra tocar um dobrado. Olha nós outra vez.